Esse jogo tá atrasado também, ainda não começou, não sei qual o problema, deve ser falta de ambulância. E a equipe do Nacional vai empatando com o São Raimundo pelo placar de 0-0. Campeonato Capixaba, Vila Velhense 0, Rio Branco 3, e a equipe e Campeonato Tocantinense, como nós já falamos, apenas uma partida ontem lá na cidade de Paraíso, e a equipe do TEC, o Tocantinópolis Esporte Clube, venceu a equipe do Nova Conquista Paraíso pelo placar de 3-0. O jogo do Palmas do Araguacema e esse jogo foi adiado devido ao decreto que acontece em Palmas, está acontecendo do dia 6 último até o dia 16 próximo. Então, durante esses dias, as rodadas que estão marcadas para a capital não vão acontecer. Numa outra data posterior, a Federação Tocantinense de Futebol vai remarcá-los. Portanto, está aí hoje Tocantins, Interporto. A equipe do Tocantins vai vencendo pelo placar de 1-0. Jota Júnior, vamos dar uma passadinha aí, né? Pelo nosso zap, pelas nossas redes sociais aí, para ver a galera ligada. Tem muita gente aí, né, aguardando. Mas a gente vai voltar, se Deus quiser, daqui a pouquinho, assim que a chuva der uma trégua lá, a gente volta com a transmissão direto do estádio Castanheirão. Edmar, é o seguinte, Edmar, notícia não é muito boa não, é realmente o seguinte, o Ademar acabou de me fazer a ligação aqui, ele falou que realmente a chuva veio muito forte, chegou a molhar o equipamento, tanto da rádio, né, da 96, como também da televisão, então tá um pouco meio complicado, né, ele disse que a chuva veio muito forte, foi repentina a chuva, e não tá fácil não, não tá fácil ter o retorno da transmissão não. Vamos aguentar mais um pouquinho aqui, vou fazer um retorno lá com ele, ligar, e aí a gente espera mais um minutinho, senão a gente infelizmente vai ter que encerrar por aqui. Aí continua ainda o mesmo placar, né? Tocantins 1, Interporto não tem nada ainda por enquanto. Então tá aí, agora em Palmas são 4:33, né? Mais uma, né? Pra conta daqueles que gostam do esporte, né? A gente que faz com todo amor, com todo carinho, né? Você fazer jornadas duplas, igual ontem fizemos o campeonato, a decisão do campeonato Tocantinense Futebol Feminino, né? Dando moral aí para as meninas. E à noitinha aí o jogo do Nova Conquista Paraíso contra a equipe do Tocantinópolis. Agora, né, depois de um início bom, né, da nossa transmissão nesse domingão, tivemos aí esse desprazer, né, de ter nosso equipamento, né, molhado. Provavelmente são equipamentos, principalmente da TV, né, equipamentos que não podem ser molhados, né, e chuva, né, com certeza vai trazer consequências e danificações para o nosso equipamento. Mas, né, vida que segue, a gente continua por aqui, levando a você as informações até aí sabermos aí, em definitivo, se continuaremos ou não com a transmissão do jogo lá na cidade de Miracema, né? Em 2019 tivemos um problema sério, né, com a transmissão lá na cidade de Miranorte, também equipamento foi molhado, né? Não terminamos de fazer a transmissão. Então tá aí, né, Jota Júnior? Complicado, qual é a resposta? A resposta é o seguinte, que realmente, infelizmente, não vai ter como. O Ademar vai estar passando aqui as últimas informações do jogo que está acontecendo. Vai trazer um boletim oficial, né, dessa situação também em relação à chuva, já, pra gente levar aí, lógico, porque os ouvintes que estão aí, que sempre acompanham nosso jornal esportivo, tem que saber de tudo, né, Edmar? Vai entrar pro telefone. Afinal de contas, a gente faz futebol, não é pra gente, né? São pros ouvintes, são pros amantes do futebol, não é verdade? Então, é isso. Só pra quem faz sabe, né, a dificuldade, os problemas que a gente passa, né, pra levar uma transmissão. Uma transmissão não é como fazer um programa musical, você chegar, computador tá botado no estúdio com ar-condicionado e fazer não. Transmissão ao vivo e principalmente transmissões esportivas, né, são difíceis. Você tem que gostar, tem que saber, né, e tem que ter aí muito amor pela profissão para estar sábado, domingo, quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, né, fazendo aí, levando até o ouvinte e proporcionando, né, alegria, principalmente nessa época de pandemia. É verdade, Edmar, em relação à pandemia, né, já que você tocou no assunto, você tem alguma informação, não sei se você seria a pessoa certa para estar respondendo isso, em relação a Palmas, né, devido ao lockdown, foi proibido aqui no Nilton Santos, né? Você tem alguma informação em relação a isso? Quando retorna o Palmas voltar a atuar aqui na capital? Eu sei que é 10 dias de lockdown, é o que foi passado o decreto aí. Né? O Palmas vai obedecer o decreto, né? Os jogos que estão marcados para a capital não vão acontecer até o dia 16, mas o Palmas, né, tem um jogo marcado para o dia 17, um dia após, né, o final do decreto, se não for prorrogado o decreto. Pela Copa do Brasil, né? Vai jogar no dia 17 contra a equipe do Avaí, lá de Santa Catarina, né? Mas o Palmas, né? Os jogos que forem marcados nesse período fora da capital, o Palmas vai entrar em campo, vai jogar. Mas então, eu acho, Dimar, que também poderia distorcer, né? Ou, por exemplo, apesar que também o jogo em Miracema, eu tô com a de Miracema, tem Porto Nacional, tem estádio, tá bem próximo, né? Eu não sei, né? É uma ideia minha, né? Mas de repente, né? Pode dar certo, né? Pode dar certo, né? E são duas equipes da capital, né? O Capital Futebol Clube e também a equipe do Palmas, né? Essas duas equipes que mandam jogos aqui no estádio Nilton Santos, né? Estão impedidas de jogar durante esse decreto. Inclusive, né? No sábado jogaria aqui a equipe do Capital, né? Contra a equipe do Araguacema, né? E o Palmas contra o Araguacema, né? Esse jogo que seria hoje, né? O jogo que foi aí adiado. Mas, né? Vamos aguentar aí e ver o que vai acontecer, né? Decreto é decreto, decreto a gente cumpre. Tem, né? Cumprir, é verdade. Não discute, cumpre e nós vamos ver o que vai virar, né? E a equipe do Palmas, né? Que possa estar treinando, continuar trabalhando, porque, né? Tem os jogos fora aí e também tem que se preparar para a Copa do Brasil que virá aí, né, no dia 17, o Palmas fazendo aí o seu jogo de estreia na Copa do Brasil contra a equipe do Avaí lá de Santa Catarina. Trazendo aqui mais um pouquinho do futebol goiano, Jataiense 0-1 para o craque, continua, e o Iporá, né, vai empatando com o Goianésia em 0-0, em Tubiara 0, Grêmio Anápolis 1, o Atlético Goianiense vai vencendo o Anápolis pelo placar de 1-0, o Goiás vai empatando com o Vila Nova pelo placar de 0-0. Então tá aí. E você que está na companhia, lembrando que nossa transmissão foi interrompida devido a um temporal que caiu lá na cidade de Miracema, né? E haja vista que a gente não tem cabines, né, a contento lá na cidade de Miracema, no Cacerão. Tem apenas duas cabines muito apertadinhas, não cabe a equipe para trabalhar. Infelizmente, o engenheiro que fez, ele não sabia como é que trabalha e forma sem equipe de transmissão, porque só cabe uma pessoa dentro da cabine. E tem a emissora local, né? Tem mais equipes, né, que fazem parte também da crônica esportiva, né? E lá, para quem não conhece, a gente fica um destampado lá, né? E quando vem a chuva, só resta correr, procurar um plástico, uma sombrinha ou qualquer coisa, né, para que não danifique o seu equipamento. Mas a gente tá com o Ademar Costa lá, o Orlando Tavares, né, Gilmar Santos, e daqui a pouquinho o Ademar vai entrar com a gente aqui para trazer mais detalhes desse jogo que está acontecendo lá na cidade de Miracema, né, e o que vai acontecer, né, devido a esse temporal que caiu lá. Não sabe se a gente retorna com a transmissão ou não, mas a gente vai informando para vocês aqui, né? Vamos lá, Jota. Então, Edmar, vamos encerrar então por aqui, né? E continua o mesmo placar no momento, né? Tocantins 1, Interporto 0. Então a gente agradecer o carinho aí dos ouvintes até agora com a gente e até a próxima jornada, né? Então, Jota Júnior, agora são 4:40, né? Queremos agradecer, desejar aí um bom domingo a todos os ouvintes, né? Pedir desculpas, porque não é culpa da gente, é coisa, né, da natureza e também da falta, né, de mais um pouquinho de atenção de clubes, dos clubes que mandam futebol nas suas cidades, porque era o mínimo possível, era uma cobertura para que não molhasse, né, o equipamento da imprensa do estado, porque a imprensa não é só da cidade, você tem que ter estrutura, né, para o time visitante também. Então tá aí, né, agradecendo a todos, mais uma vez parabenizar aí o Ademar Costa pela vontade, pela garra, né, de fazer esporte, futebol aqui pela Rádio 96. Orlando Tavares, Gilmar Santos, todo mundo, né, que sai da sua casa no final de semana, né, em nome da profissão para fazer um trabalho e de repente coisas como essa ainda acontecem em pleno século 21 aqui no nosso estado de Tocantins. Então tenha todos aí um ótimo domingo, o resto de tarde maravilhoso para você que está na escuta, e o J. Júnior vai encerrar a nossa transmissão e você continua aí na programação da 96 com a música de qualidade para você. Muito bem, Edmar. Então, só agradecer aqui mais uma vez o carinho e até a próxima jornada. Hoje tem Vida e Harmonia, Edmar? Hoje é domingo, é verdade, rapaz. Então, às 7 da noite, você tem encontro marcado com Vida e Harmonia, com ele, Vieira de Melo, aqui pela 96 FM. Tchau, gente. Até a próxima jornada. 96. Se ter asas